Mike Echo Delta, prossiga. Sado Manati, no mil pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 19.8, aciona 0125, coteja. A bordo, altímetro 10 no meia, operacionamento táxi, torre 18, seu nave 5 com voo. Autorizado, chama para o táxi. American City Great, go ahead. Roger, clear to Miami, flight level 360 via Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, flight plan route. Momo departure with flock transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 119.8, squawk 5147, read back. Is that correct? All ready for a push and start. Tomador Oxenome 311 para cópia, Guarulhos. 6311, aguarde para cópia. Entre, aguarde. Oi, bom dia, gol 630, final ILS da 10. No 630, bom dia, continua a aproximação, reporte marcador externo, transposto, baixado, travado, ajuste no 0 no 6. Sete, 130. Ótima, decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5143, coteja. Gente, atualizar 360 para Guarulhos, decolada 10 com curva direita, da Leda Motiva, conforme o plano de voo, 198 o controle, 5143 o transponde, Oxenome 6311. Aerovia Perzulou no 0, chama para pushback sonamento. Vamos lá, 6311. Autonomia? 21, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5221, está pronto para pushback no caramelo. 2 para o táxi. Para o táxi, o 5221. Mike Echo Delta, autoriza táxi, reporte na ótica, ajuste no 0 no 6. Macaco Delta, autorizado, ingresso, reporte Leandro Franco, Capoeira no 7. Delta, livre de decolagem, custa 17, vento 120, canal 05, nós. Para o táxi, POV 52, 3 horas e 40, autonomia, alternando Salvador. Confirma POV e autonomia? 52 a bordo, 52 a bordo, 3 horas e 40 é autonomia, o 35221. 158 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, estacionado 95, com voo. Índia Alfa 2-1895, trip 5221, trato. Pushback, acionamento, Xanéa 63 no 1, no número 1. A gente aguarda 63 no 1. Passa o escudo 1 no 1. 3-0, 1. 1-630, táxi via Alfa, mantém posição de táxi aí, quilo. Delta, decolada 39, chame o controle em 119.8, bom voo. 119.8, Delta. Azul 9979, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120, grau 04, nós. Cabral, Brian, Messi, 338, ready for pushback, startup. Roger, clear for push and start, call ready for taxi. Clear to push and start, call for taxi, American TV. Columbia 30, continua avião, é repartente da Juliette. Só em Salvador, muito bom, então, TV 221, movimento próximo, pode esperar, cobrador 2. Trip 5221, atente ao Embraer da Azul, após a rolagem do mesmo, alinhe e mantenha a capoeira 10. Após a rolagem da aeronave da companhia, vai alinhar e manter a capoeira 10, 5221. Iniciando a rolagem, andou 4 da. Gente. Gente, mantenha-se da Juliette aguardando a aeronave que vai sair do pátio. Carmete, fica ali. Go ahead. Yeah, we're going to need a hold on switch for a couple of minutes. And, I'll call you back on my way. Roger. Roger. Roger. Azul 9979, decolada 42, chama o controle em 119.8, bom voo. 198, muito obrigado, até logo. Pá, Romeu, Juliette, Juliette, Golf, prossiga. Juliette, Juliette Golf, reporte na Oscar. Tripe 5221, autorizado, decola a pistão na 0 21 60 menos. Decolar, Tripe 5221. 7102, informa o setor do voo, ou setor inicial do voo. Cliente, chama para ingresso na 175, Juliette, Juliette Golf. Decola down no zero, curva à esquerda, corredor forte, controle 19 decimal 8, aciona 0122, coteja. Cotejamento correto, chama para acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Decolada 44, chame o controle 119.8, bom voo. 198, triple 5221. Para o táxi, hora de quinta, Galeão 45, meu Deus, também é 63, no 1. Confirma 145, PLB. Positivo, 145. Oi, Salvador, muito bom dia, Trip 5414. Vai passar o externo, baixar o trabalho. Trip 5414, bom dia, continua a aproximação. Reporte 3 voos, baixar o travado, ajuste no 06. Baixar o travado já, 5414, né? Gente, Trip 5414, livre pouso, pista no 021-50-04, nós. Livre pouso, 5414. American 23, Salvador Ground. Okay, we just got a report from operation center. The old procedure is still in effect. You will be pushed back, towed to a beam gate number 8, start up there and call ready for taxi. Okay, we'll push back to beam gate number 8 and then start up there, we'll call the taxi American 238. Roger. Eu podia informar o vento para o 5414 aqui? Vento 150 graus, 059, 5414. Muito obrigado. Gente, Juliette, Juliette, Golf, é o estacionário de frequência. Visual com tráfego na curta? Imagino, 6311. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceiro no zero. Após a passagem do tráfego, ali mantém no zero. A gente pode usar um confirmando manter a área gramada, confirma? Guardião 01, confirme? Gente, Guardião 09, reporte na interseção, acho. 5414, solo 47, livre direita, chama solo em 121 ou 219? 1219, chama 5414. Solo Salvador, muito bom dia, 3544, que resultado na sua escuta? 3544, siga táxi Alfa Kilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, obrigado. Também é 311 decoladas, 49, chama controle, 12, correção, 119, decimal, 8, bom voo. 98, obrigado, bom fim de semana. Adião 09, não escuta. Intenções, assim, aqui de motor, próxima cabeceira no site. Gente, Guardião 09, reporte quando finalizar o cheque. Grand American T-38 for this deck. American 238 clear to start up and taxi until holding point runway 10 via April 1 and taxiway India. At the holding point, contact tower 1 on 8095 to NH1016. Okay, cleared apron to India, holding point runway 18, tower 1895 and 1016, American 238. Salvador, no 621, final aberto. Bom, no 621, continua a aproximação, tráfego ainda 9, sada. Reporte trem baixado e travado. Altímetro 1016. 7. American 238, ready to take off. American Airlines 238, maintain holding point. Maintain holding point, American 238. Baixado travado, campo à vista, gol. Sente gol no 621, tráfego avançado, livre pouso, piscina 0, vento 130 graus, 079. E aqui livre de posição está dessa. American 23, line up and maintain threshold 10. American 23, line up and wait runway 10. Amanhã 21, solo 58, livre direita, chama solo em 121, decimal 9. Direita e chama 129. American Line 23, clear, line up and take off, runway 10, winds 140 degrees, 04 knots. Okay, line up and take off, runway 10, make it 238. Salvador 621. Com na 621, para pegar táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Checa. Agora eu faço para o seguinte. Para o norte, corredor forte, confirma o comandante. Reginaldo, confirma? Gente, já acionado? Bom, na 621, reautorizado ingresso Juliette para o portão 09. Fica atento ao solo no través do 07. Taxi ou decola diretamente do pátio? Gente, reporte na interseção, lógico. American Line 238, Airborne 801, call Salvador Approach Frequency 119.8. 198, American 238, good day. Para a torre. Guardião 09 no pátio, pronto, confirma? Gente, Guardião 09, livre frequência. Guardião 04, não escuta? Confirma o destino? Afastando 30 milhas, reporte pronto na interseção ótica. Sente. Guardião 04, decola da interseção, taxiana até cabeceira. Gente, Guardião 04, reporte alinhado e pronto na cabeceira ou no site. Não. Quase confirma se decola com proa sul após curva para a proa ao norte no corredor forte ou cruza o campo na cabeceira 1-0. Gente, Guardião 04, autorizado a decolagem para o nosso site vento 1-40 graus 05 nós. Após a decolagem, curva a critério do senhor, o cruzamento do campo. Marinha 7102, autorizado táxi, chame na Taxiway Hotel, QNH 10016. Na hotel, chame a torre em 1-18, decimal 95. Gente, Guardião 04, decolada 06, autorizado cruzamento do campo, reporta finalizando o cruzamento do campo. Mantém me escuta. Reportará após o cruzamento do Guardião 04. Guardião 04, vou indo pro de buraquinho, chame controle em 199, decimal 8, bom voo. Guardião 04, copiou a torre. Encontrou o cruzamento do banco, Guardião 04, aproxima no torre pela nova. Guardião 04, chamei o controle em 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 6, Guardião 04. Confirma, Marinha 7102, pra quem chama Antônio? Gente, decola da hotel ou taxi até a cabeceira? A gente reporta alinhado e pronto na fixa 1-0. 71102, na escuta? Informação, uma aeronave da Polícia Militar decolou com o destino do corredor Ford sem aguardar a 2 minutos para sua decolagem. O Marinha está aqui na principal, já direção na principal. Gente, mantenha a posição e aguarda a autorização de decolagem. Guardião 04, prossiga. Não confirme a frequência do controle, por gentileza. 119.8. 119.8, Guardião 04. Patambo, Índia, Charlie Romeo, informação em curso Índia. Confirme a pista que decola e o Pático se encontra. 09, prossiga. Gente, o Papatango, Índia, Charlie Romeo, aguarde cópia. Gente, Guardião 09, reporte na finalização do cheque, próxima área gramada. Linha 7102, livre decolagem, piscina 0, vento 130 graus, 069. Carinha 71102, decolado aos 1-1, mantenha a minha escuta, aguarda a transferência. Aguarde para a cópia. Mantenha a escuta e aguarda a transferência. Reporte fundo visual com o helicóptero da Polícia Militar, mantendo 506. Afirmativo, manteria a escuta, aguardará para a transferência e acusará quando visual com o helicóptero. Decolada Zuno 1, chama controle em 119.8. Porque a Marinha chama controle em 9.8. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, pronto cópia? Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, autorizado São Paulo, nível 220. Decola pista. Rota 17, com primeira curva à direita, saída da El, Coral. Após Coral, voa direto a Arubi e após conforme rota apresentada no plano de voo. Aciona 5060, frequência do controle em 119.8. Romeu Bravo, Vitor Tango, frequência do controle em 199.8. Confirme o PAT que se encontra, o POB. Gente, Papai Romeu Bravo, Vitor Tango, para o acionamento e táxi, chame torre em 198.95 NH 106. Vitor Tango, reporta táxi. Papa Tango, Índia Charlie Romeo, é o sol? Confere por gentileza, a aeronave é asa fixa? O Papa Tango, Índia Charlie Romeo, pronto cópia? Autorizado Fortaleza, nível 075, decola pista 17, com primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1.000 pés até liberação do controle, aciona 5176, frequência do controle em 119.8. Papa Romeo, Índia Charlie Romeo, não foi possível copiar o cotejamento. Transmissão muito chiada. Papa Romeo, Índia November Alpha, número 2 para cópia. Papa Tango, Índia Charlie Romeo, é o sol? Coteje por gentileza novamente, não foi possível compreender. Papa Tango, Índia Charlie Romeo, somente confirmando corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Tem informação do POB? 02, prossiga. Para o cruzamento do campo, comprou a Estela Mares, mantendo 500 pés. Gente, Marinha 7102, autorizado o cruzamento do campo de imediato, agilizando por gentileza. Ok, Marinha 7102, grato, cruzando aqui o mais rápido possível. Papa Romeo, Indiana Liberal, está confirmando o local sobre voo. Gente, Papa Romeo, Indiana Liberal, para pronto cópia? Papa Romeo, Indiana Weberal, autorizado voo local Salvador, Salvador. Decola pista 197, com primeira curva à esquerda, corredor forte, a 1.000 pés, aciona 01971, frequência do controle em 119.8 e torre em 118.95. Somente confirme, vai se afastar 20 milhas? Gente, Marinha 7102, mantenha a minha escuta, aguarde preferência. A Marinha guardará para transferência. Marinha, confirme por quanto tempo irá sobrevoar o setor de Estela Mares? Afirmativo. É previsão de 1 minuto. Gente, Marinha 7102, reporte para abandono do setor, mantenha a minha escuta permanente. Ok, reportará para abandono, mantendo escuta. Para o acionamento e táxi, chame torre em 118.95 NH 106, Índia no Beberal. Índia Charlie November, reporte para o táxi. Gol 1630, tem aprovado 370, copia ou aguarda a coordenação? Gol 1630, autorizado Recife, nível 370. Decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5167, frequência do controle em 199.8. Essa primeira aerovia, Upper Whisky 58, Gol 1630, reporte quanto pronto pushback. Vitor Tango, reporta alinhado e pronto não no site. Charlie Romeu, reporta na interseção 8. Charlie Romeu, fique atento à obra na lateral da 8. Charlie Romeu, copiou? Aguarde 200 Porto Seguro. 102 informa um Papa Alfa Yankee que irá decolar da pista 17. Oi, Salvador, confirma, é a última para Marinha. Marinha 7102, informa uma aeronave que irá decolar da pista 17 com curva à direita. Aqui é Marinha 7102, aqui na vertical dos Calabares, ciente do tráfego. O Marinha 7102, libere o setor de decolagem. Afirmativo, o patrão do Marinha manter 200 pés sobre o litoral aqui com proa de hotel Capixaba. Papá Romeu Bravo Vitor Tango, fica atento ao helicóptero prosseguindo com proa sul, livre decolagem pistão 17, o vento 160 graus, 059. Papá Romeu de Nova Iberalfa, livre o táxi, chame na Oscar. Autorizado o Porto Seguro no nível 200, decola 10 com primeira curva à direita na saída da El Coral. Responder 51 no site 7, o controle em 1119.8. E o 5595 confirma somente o transponder. Gente, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Lima, Juliette, Lima, copia. 22, chame controle em 199.8. 199.8, bravo, Tertão. Arbo elétrico. Após prosseguir de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5171 e o controle em 199.8. Salvador, bom dia, Gol no 094, 3 milhas para Simbra, baixar a trava do Zó Batista. Gol no 094, continua a aproximação, repórter quando baixar a trava do QNH 1096. Já tá, 1016 ajuste. Cliente 07 no POB para o táxi, chama Torre 198-295, altímetro 1016. Tá, fora pessoal. Guardião 06, decolado aos 23, prossiga com o Pro Nordeste, chame controle em 199.8. 199.8. Controle 1, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, o controle em 199.8. A Sembra baixou travado no 094. Gol no 094, vento 180 graus, com 5 nós, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso na 1-0, gol no 094. Confirmando é 1016, né? Afirmo, 1016. Ok, velho. Papatango India Charlie Romeo, mantenha a posição aguardando para decolagem. Confirma para a torre, correção para o sol. Sente que o nome é 21, a informação em curso é a Índia, confia? Sente autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da El Leda Motte. A primeira aerovia é o Pesulu 1-0, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responde 5174, controle em 199.8. Gente, o nome é 21 no cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. O Marinha 7102, ciente, aguarde de coordenação. Grato. Oi, Salvador, bom dia, gol no 648, final, passo externo, baixar a trava. Gol no 648, continua a aproximação, aguardando, você está livre. Tô escuro. Gol no 094, seu solo aos 27, liberte primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Livrão 219, bom dia. Chama 1098. 1102, chame o controle em 119.8. Agora controle em 9.8, graças. O gol na 648, o trem checado? Afirma, já travado. Ciente, livre pouso, pistão 1-0, vento 170 graus, meia dúzia de nós, QNH 1-0 na meia. Que livre pouso 1-0, gol no 648. Marinha 7102, copiou a torre? 1094, reautorizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 03. 02 foi compreendido, 094. Gate é o 03. 03, ou 094. Sapatango Lima Juliette Lima, aguarde para o início do táxi. Papatango Índia Charlie Romeu, autorizado decolagem pista 17, o vento 160 graus, meia dúzia de nós. Ok, ciente, o Papa Romeu Índia November Alpha ingressa pista 17 e aguarde para decolagem. 1630, confirma para o feedback, pronto? Gente, aguarda um minuto, por gentileza, para informação, uma aeronave irá parquear no 03. Vai irá aguardar um... para realizar o feedback. Afirmo, Lima Juliette Lima, autorizado táxi, chame na papá. 04, que está ocupado pelo colega da companhia. Ela acabou de modificar. Gente, 094 aguardando. Para informação, o colega da companhia iniciará de imediato o pushback. Sim. O nome é 30, em coordenação com a equipe de solo, reporta táxi. Solo, vou no 642. Chegou para o solo? Gol 1648. O nome é 648, um minuto, cópia para a informação é a Índia. Não, no 648 está na Alfa, acabou de pousar. O nome é 648, corrige, o táxi vê Alfa é a boa antes da Juliette. Alfa é a boa antes da Juliette, no 648. Então, 1094 para a informação, a coordenação da mudança do seu gate foi o 04. Pois então, para o 04 foi a companhia que fez essa modificação. Sim.